Olha só como a nossa casa está lotada hoje, sábado, Pai D'Égua. Já é domingo, na verdade, né? Mas é o forrozão, forrozão da trilogia da saudade. Uma ótima noite, uma ótima madrugada a todos. Estamos na área. Vamos lá. A verdadeira referência está aqui. Oi! DJ Júnior Monteiro, ditando as tendências. E você não para de dançar. Primeiramente, cadê o grito das mulheres aí? Tá fraco. Cadê o grito das mulheres solteiras? O grito das mulheres casadas? O grito das mulheres gostosas de mosqueiro? É o forrozão da trilogia, mais uma de sucesso, mais uma da empresa Premier Saudade. Vamos lá! Alô, Júnior Monteiro, detona aí, meu DJ. Já tá valendo! Não dá pra ser feliz contigo assim. Não dá pra ser. Não sou feliz. Não dá pra ser. Porque você não quer. Nosso amigo Piu Piu dos Geradores, um abraço pra você. Tá aqui no Canecão. Bora dançar. Tá gostoso, tá Pai D'Égua. A todo instante essas coisas você me falou. E não acreditava que eu sempre tava só. Esse papo sobre mim não tem fundamento. Vê se dá um tempo e vem recomeçar. Com as minhas fantasias, quero te amar e te fazer feliz ao meu lado. Ô, meu amor, só tenho você. Alex do lanche, Aerolanche, Elianinha, sempre com a gente, obrigado, valeu. Não dá pra perceber, meu amor, sempre será só teu. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Você sempre seu, juro. Você sempre seu. Júnior Monteiro! Cara de cachorro! Valeu, Aninho! É a trilogia! Esse papo de você sempre me dizer que existe alguém paquerando a mim. Vai, J-Rone, para sua primeira dama. É, parece que eu não presto, você joga tudo em mim. É melhor você acreditar. Bem gostoso. Oh, eu amo você, meu amor. Não dá pra égua. Ele é o meu ex paixão. Ele é também o escolhido do meu coração. Ele é meu ex namorado. Ele é minha ex paixão. Ele é também o escolhido do meu coração. Bora, DJ Ed! Como vou dizer? Mais uma de sucesso, garoto! Que não esqueci. Como vou dizer que só com ele eu fui feliz? Como vou dizer para o meu ex que tenho esperança de me encontrar pra gente se amar, amar, voltar de novo? Aquele amor. É a trilogia, Maurício! Júnior Monteiro! amigo Heraldo, um abraço pra você lá do Natal, aqui comigo. Nossa amiga Raquel, aí Raquel! Vou esperar pra gente se amar, amar, amar, amar. Minha mãezona Eliana Monteiro aqui comigo, conhecendo de perto a trilogia. Bora, Eliana. Bora, Sivaldo. Aqui comigo, aqui no Canecão. Ele é meu ex-namorado. Ele é minha ex-paixão. Ele é também o escolhido do meu coração. Como vou dizer para o meu ex que não o esqueci? Como vou dizer que só com eu fui feliz? Como vou dizer para o meu ex que tenho esperança de me encontrar pra gente se amar? Isso é Canecão! Trilogia da Saudade, mais uma de sucesso. Oh, oh, oh. Nosso amigo Nildo! Aí, Nildo! Tá de boa, tá curtindo a trilogia. Pra gente se amar, amar, amar, amar. Bora mais uma! Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor que eu me perdi nessa paixão. Por amor. Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei, mas tá difícil te esquecer. Foi por amor. Luci Saudade, aqui comigo, toda a sua comitiva. Nosso amigo Edson, bora Edson, da Mega Show. Vivo aqui sozinho. Tá todo mundo aqui curtindo a trilogia hoje, valeu. Posso viver. Por favor, querida, tenha minha vida. Eu não vivo sem você. Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor que eu me perdi nessa paixão. Nossa amiga Raquel, um abraço pra você, Raquel. Como é que eu posso 100% trilogia, valeu. Mas tá difícil te esquecer. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho. Só eu não posso viver, não. Por favor, querida, dê a minha. Oi, Maurício! Eu não vi. Só no caquear. Foi por amor. Alô, Júnior Monteiro! Detona aí, meu DJ! É a trilogia da saudade! DJ Júnior Monteiro! Bem gostoso, bem gostoso. Vai, vai, vai. Pega ela pra dançar agora. Agarradinho, vai, vai. 97. Ei, vou deixar como está. Vai ser mais uma história infinita. E sabe até vivemos uma vida. Se nos sentirmos sós, isso não quer dizer que já é tarde. E a vida... Bora, geladinho! Mas, se e a... lembrares mais... Valendo! Melhor recomeçar. Seguir meu destino. Mesmo com toda a dor que há aqui dentro. Não podemos bloquear nossos caminhos. Talvez descobrirás. Nossa história não foi só um minuto. querer amar como antes, talvez por medo de querer, mas não vê que o amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Bora, Birrote! Não se é a trilogia, Rony! Pode negar o amor. Júnior Monteiro! Forrozão da trilogia. É, pra nós dois, também é muito. Bora, Michel. Tá com uma falta aqui, viu? Você, a Lucy, tá com uma falta aqui na trilogia, hein? As coisas que eu dizia, e hoje com remorso me lembro que fazia o parceiro Poca. Ele é o cara de cachorro. Se agora não dá mais. Vai tirar a ressaca lá no balneário amanhã. Hoje, né? Hoje lá no balneário. Com medo de querer. E o amor. Mas não vê. O amor não se esconde. Mesmo em silêncio, pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor. Só entregar-se esse planeta de cores. Mas por que não vê? Nossos amigos da panificadora Kelly. Eles já estão viciados na trilogia. Obrigado. Não se for, Júnior Monteiro. Parceiro Gijo. Frangão da 16. Um abraço pra você com muito carinho. Socorro! Esse planeta. Mais uma! Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer. E o Lex? Alguém que só quis me ver chorar. Ai! Mas eu preciso sair dessa. Rec. Dessa de se apaixonar. Rock. É um pouquinho. Quem só quer mas tá. Me sofrer por quem só quer me fazer chorar. Mas é tão ruim quando alguém machuca a gente. Alô, Bia 1. O coração fica doente. Sem jeito até pra conversar. Oi, oi, oi. Dói demais. Só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente. Tá hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do seu carinho. E o DJ Ed? Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? Pra me perdoar. Mas o amor. Bora, Edson! Às vezes já confunde a gente. Não sei. Não sei. Se com você é diferente. O amor. O amor. Mas às vezes só confunde a gente. Não sei. Não sei. Se com você pode ser diferente. Coração. Nossos amigos aí da Carretinha Safada, eles que vão estar lá no sítio Caruaru, Festividade Santo, Roça de Lima, né? Pode crer. Obrigado, viu? Forrozão da trilogia. É tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Sabe sentir. Bora, Piu Piu. Passa em nossa mente. Na hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do teu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra mim. Pegue seu pai e vem dançar o forró. Caviar, caviar, cu, rapadura.

caso terminando. Um fala, outro escuta. Toma-te! Os olhos vão chorar. Bora, Edson! A lógica da Mega Show daqui comigo. O desamor que chega. Abraça. Depois que um desamor. Abraça o seu marido, abraça seu par. E dança bem gostoso. Vai sair, arruma as coisas, põe na mala. Enquanto o outro fuma o cigarro na sala. E o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora. A dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Bora, Michel! Mas quando vem a conta, o homem se arruma. Você viaja, né? Vai lavar um carro, se banha, se perfuma. E liga pro amigo que tanto lhe deu força. E jura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça, com a mãe diz obrigado. E põe aquela roupa que agrada ao seu amado. E passa a tarde toda cuidando da beleza. Jantar à luz de velas, de amor, de sobremesa. E perto do outro a vida é diferente. A solidão dá espaço, amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora. A força da paixão que tem dois corações e uma história. Tá gostoso. E tomei seu menino e pra mim você se entregou. Bora, Luci! Vivemos num mundo de felicidade e amor. É a trilogia da saudade. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. Bora, Juninho Souza! É moleca sapeca e sabe bem o que quer. Samarone. Moleca brinca no chão. Quando mulher passa e me mata. Ô, mulher! Moleca, bonequinha, vai! Peca, vem me vengar. Vem me vengar. Vem me vengar. Moleca, bonequinha, essa peca, vem me vengar. Vem me vengar. Vem me vengar. Moleca, bonequinha, essa peca, vem me vengar. Vem me vengar. Eu admito que foi ilusão. Errei. Descuido, me deslize do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar. É o forrozão da trilogia. Vamos lá! Não sei se te imploro de joelhos o perdão se te deixo. Bora, João! Mas eu vou voltar te... João Barbearia! Tentado me redimir. Rec, rec, vai! De um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Adama! Por um gole amar. E nessa hora que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água disse que foi volantia o que eu fazia e foi embora. Foi levando a paz o meu sorriso e disse mas o que faço dessa vida? Já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me responda, pelo amor de Deus. Perdão, ou se te deixo ir, mas eu vou voltar te procurar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Os amantes da saudade curtindo hoje. Foi nessa hora, trilogia da saudade, forrozão. Eu me vi coisa boa, hein? Feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água disse que foi com magia o que eu fazia. E foi embora, foi levando abaixo o meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Luci, saudade! Aqui. Oi, de Deus. DJ que balança e sacode, chegou DJ Júnior Monteiro. Bota pra cima, meu DJ. Bora sair do chão agora. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Cadê o grito das mulheres aí? O grito dos homens. Cadê a torcida do Leão? A torcida do Leão, vai. Cadê a torcida do Clube do Remo? E a torcida do Papão? Olha, a torcida do Papão tá ganhando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a torcida do Leão? E a torcida do Papão? O grito das mulheres gostosas de Mosqueiro. O grito das mulheres solteiras aí. Só quem quer beijar na boca hoje aí, hein? Bora sair do chão com a trilogia! Andresa da SCB, beijão pra você. Uma suadeira que me faz arrepiar, uma louca de medeira, ui, ui, ui, ai, ui, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, uma louca de medeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, uma louca de medeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. A preta do Natal, valeu. E toda a sua comitiva, obrigado. Meu crina meca pula, pula sem cansar. Nesse vai e vem que é gostoso de matar. E no toque das esporas começou a relinchar. Eu mudei pincela, começou a disparar. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Bora, minha produção, solta a fumaça aí. Ui, ui, ui. Só quem vai amanhecer aí, dá um gritinho! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro. E o forró? O forró se esquentou. Tá bonito. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a Darismada, a sorte da beleza que existia. Pra lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera se alcança, meu amor já me dizia. Ó, socorro! Areia, vai! Minha sereia, São João é um amor. Vinha raio, na areia. Minha sereia, São João é um amor. Vai balançando, vai! Vai balançando! balançando, vai agitando com a trilogia. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o porra se esquentou. Vizinha Patrícia, carretinha safada, valeu! Vá Simone! Me arraiou, pai! Rastro na areia, minha sereia, São João é o amor! Me arraiou, rastro na areia, minha sereia, São João é... Quem não vai trabalhar aí hoje aí? Forrozão da trilogia, tá pegando fogo! Cara de cachorro, ei Alex! Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Minha mãezona Eliana Monteiro, ela, o Arcivaldo, toda a galera aí, você, valeu de coração, viu? Levo o céu e as estrelas, as solteiras da PA, Urdinha e Andrés. Meu amor, eu tenho um abraço pra vocês, meninas. Mas me fala, tá no CD ao vivo. Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu sacode, sacode, balança! Bora minha trilogia! DJ Junior Monteiro! Sai do chão! Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar, vem de vir a canção da goiabeira, brisa lua no mato pra cheirar. Fazendo a roda, vai, vai, vai, vai! Baiano, ou nas cores da cauda do pavão, Zanzibar, Tuaregues e Matutas, andaluzes de grande coração. Sai do chão! Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul Olha o trenzinho, olha o trenzinho, olha o trenzinho. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, tchá, tchá, tchá. Cadê a torcida do papão? Joga a mãozinha pra cima, a torcida do leão. Quem tá solteiro aí? No verde novo, verde louco, verde mar. Na alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegria viva do maracatu. O povo canta, o povo dança lá. E domingo tá chegando, dia 30 de junho, Forrozão de São Marçal, e vai ser no Ramones Bar, bairro do aeroporto, trilogia da saudade pra você, início às 16 horas, vai rolar o bingão pra você também, claro, nossa, os amantes da saudade estão convidados, é muito pouco. É mais uma do Birro e da Simone. E eu me vendo a rebolar. Vai! Toma pro bicho, troça pra... abraçado na palma da minha mão. Trama do bisco, traça a trompa, tempestade do trubão. E a galera de Amanhã deu aí! Está aqui comigo, aqui Mosqueiro, valeu! Parceiro Alex e a Ninha, Aerolanche, um abraço pra vocês com o do Garinho. Vamos, Alex! DJ Junior Monteiro! Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Liberar meu coração desta triste solidão. DJ Dinei, um abraço pra você. Só me dar a mão. Vai! Eu quero desfrutar. Agita! Mundo de prazer. Balança! Estar agarradinho, coladinho com você. Quero brincar com meu amor. Quero brincar com meu amor. Quero brincar com cachorro e poca. Cachorro e poca. Bora, Michel, charme da ilha no sangue, babá! Bora, Luci, saudade, balança aí, Luci! Farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, o São João da Bahia é o maior. Farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, farra, bota, o São João da Bahia é o maior. Meu senhor São João do Bom Fim, o São João é mais São João. A tradição continua, a juventude vai pra rua, arrastando a multidão. Os blocos vão espalhando alegria, é o povo cantando e dançando dia e noite. Dia e noite, dia. Como é que... E aí? Meu São João do Bom Fim. Oi! João maravilhoso. É a trilogia da saudade. João do Bom Fim, você pra mim, o São João mais famoso. É curtição, é alegria, é multidão, é emoção, é poesia. Todo dia é forró todo dia, tradição do forró. É na... Minha amiga Cléo, um abraço pra você, Cléo. Aqui comigo. É forró todo dia. A tradição do forró é na tradução da Bahia. Meu parceiro Orelha, um abraço pra você, Orelha, sempre com a gente também. Quem quer fazer amor hoje aí? Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no canto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, na xinga de um carrossel. No sonho eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração do tingling, do triângulo, a poeira que sai do chão, mais um lindo pra embebedar o coração. Pois nesse passo voltando arrasta pé até o amanhecer. As meninas do Mega Ciclone, lá de Breves! Vai, vai, vai, vai! Elas estão aqui arrebentando com a trilogia! Valeu! Aqui! Um grande abraço! Atenção, moçada! Vamos animar esta festa! Pula, sai do chão, vai! Pula, sai do chão, vai! Quero sentir todo mundo perfumado. Meu preparado vai dar sorte pra você. Muita sorte, vai, vai, vai! Sorte pra você. Quero sentir todo mundo perfumado. Meu preparado vai dar sorte pra você. Você tem tudo pra ganhar dinheiro, capim cheiroso, pau da Angola e baunilha, rosa vermelha, sandalo, cravo, jasmim. Você precisa sim, você é meu jardim. A sorte é uma flor, você agora vai ganhar um grande amor. Galera, Janine Deua, do Paradão Hot Vibe. Um abraço pra vocês com muito carinho, valeu. Sai do chão, sai do chão! Quero sentir todo mundo perfumado. meu preparado vai dar sorte pra você. Muita sorte, muita sorte. Sorte pra hoje tem DJ Júlio Monteiro na sede São João, lá no Natal do Muruíra. Hoje domingo, domingo e segunda. Participação especial do Júlio Monteiro da trilogia. Vai ser bom demais e você é o nosso convidado todo especial. Festividade de São João. Lá na sede do Nego. Correr na chuva se a casa ela cair. Jogar tudo pra fora a emoção que eu senti. Andar sobre as estrelas que estão brilhando no céu. Tornar a fera dela e adocicar o fel. E aí? E te amar. Eu vou cantar pra você. Nos teus braços vou dançar. Eu quero me divertir. Te amando até o sol raiar. Eu vou cantar pra você. E próximo sábado estaremos aqui também, aqui no Canecão. E no domingo, papai, o bicho vai pegar. Festividade aí, o forrozão de São Marçal. 4 cervejas por 10 reais pra você. Lá no Ramones Bar. Valeu, meu parceiro Gijo! Ouvir os passarinhos gorjeando de manhã. A trilogia da saudade chegou! Eu vou cantar pra você, nos teus braços vou dançar. Eu quero me divertir, te amando até o sol raiar. O DJ que balança e sacode chegou! DJ Júnior Monteiro! Bota pra cima, meu DJ! Quem que tá feliz aí? Joga a mãozinha lá em cima. As mulheres solteiras. Canta, canta, canta aí, vai. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Canta pro seu amor aí, vai. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo, tudo, tudo. Tudo é loucura. Tudo é paixão. São coisas de cor. Vem com a trilogia! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas de cor. A trilogia está cada vez melhor. O quê? Que amante. Quero ter você. É hora de beijar na boca. Bora, Luci! Eu queria ser bem mais. Mais que o quê? Que amante. Quero ter você. Aqui. Quem tá amando, dá um gritinho. Dia da saudade chegou! Bem gostoso, mosqueiro. DJ Júnior Monteiro, o representante da Ilha de Mosqueiro. Valendo! Saudades. Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido que ele te fez. Bora, cachorro. Final da história, você sem rumo mais uma vez. Só quem tá amando. Procurar Janinha, o casal Aerolândia, considerado do Júnior. Aqui. Essa trilogia. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Júnior Monteiro! DJ Ray Moraes, DJ Jefferson Saudade e DJ Júnior Monteiro. Juntos em um show inesquecível de recordações. É a trilogia, tá gostoso, tapa e d'égua, bem agarradinho. Mais uma vez você vai. Só quem tá apaixonado. Leva um pedaço de mim. Se o teu amor não tiver aqui, canta pra ele mesmo assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aí? Júnior Monteiro! Vai de... Como é que é? Me sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Alô, Lucy! Me sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Alô, Nisei. Nisei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Júnior Monteiro. DJ Júnior Monteiro, dando um show à parte. Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. Não vê que eu estou E você vai viajando, você trilogia da saudade. Falar. E aí? Me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Alô, Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei. Bora, Ninha. Que te queria. Parceiro Alex. Já já, hein? Já já, sequência. Dia da saudade chegou! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, que faço minha mulher. Bora, socorro! As premietes! Quero ser seu dono, toda essa noite, me encanta. Dá-lhe, Lucy! Nos seus açoites, entregando eu vou. Mas você é o quê? Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. E com vocês, meu parceiro Raimundo Paixão. O irmão do Bené Paixão aqui, convite. Coisa boa. Aqui. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca, te faço minha mulher. Teus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é o quê? Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. Bora, Maurício! Esse é o caldeirão. A fantasia de amor com você, tentando um dia eu te... E essa aqui, ó! DJ Júnior Monteiro! Vai pro meu parceiro Edson, da Mega Show, ele gosta. Vamos lá, Boninho. Nosso amor passou tão de repente. Sei um adeus e eu fiquei tão sozinho aqui a esperar. E agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os meus braços o seu corpo com paixão. Os casais arrebentando no salão. Trilogia da saudade, hein? Oi! Mais uma de sucesso. Bora, Lucy, saudade. E aí? Agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Meu amor, meu grande amor. E o Alex diz pra Aninha: quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Pode crer. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão. Canta pra ela, vai. Pra é por você, é por você, Júnior Monteiro. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Pode tudo se perder, pode o mundo virar contra. Nosso amigo Edson da Mega Show, pra você, meu brother. Cada dia que passar eu quero. Tá viciado na trilogia. Seu amor, é por você, é por você que canto. Mais uma! Você, você, você! Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Saudade, saudade. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Esse amor é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor marcou demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor ficou em mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor não vai ter nossos amigos lá de Ananindeua, chama que alimenta da carreta Hot Vai. Paixão, pode crer. Que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. E aí, Michel? Vem no céu. Bora, cachorrão! Meu bem querer. Vem, meu céu, meu pão de mel. Meu bem querer. Canta agora, vai! Da saudade chegou!